嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれないでも十分じゃない、抱えた想いを信じて、鋼のウォール突き抜けるかな、髪明日へ広がる海きっと輝くよ。 Vários exércitos de nações alienígenas estão se aproximando. São três planetas muito distantes. Altozan. Tizeta. E Faren. Altozan. Tizeta. Faren. Poderes, revelem-se! São as mesmas de antes? São. As mesmas armas que usaram no outro combate. Somos nós, guerreiras mágicas. E estamos convocando vocês. FTO. Vai. Cuidado! Ah! Lucy! Lucy! Afaste-se de Zephyr agora! A invasão vem do céu. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Então, que a sua missão é invadir Zephyr? Exatamente. Essa é a nossa missão. Infelizmente, para vocês aqui de Zephyr, nós de Altozan estamos sendo vistos como inimigos. Escudo de vento! Que coisa interessante! Os poderes deles são muito mais mecânicos. Força quase igual ao meu escudo de vento. Zephyr pertence aos seus amigos. habitantes! Exijo que retire seus exércitos! Raios de fogo! Como? Então esses são seus poderes. A magia que só aqueles com a força do pensamento podem ter. Muito bem, guerreiras mágicas. Infelizmente, esta já é a segunda vez que o alerta vermelho do meu FTO é acionado. Mas não faltará oportunidade para que voltemos a nos encontrar. Espere aí! Nos encontraremos em breve. Só que aí não será tão agradável. Estaremos em guerra. Até lá. Pra ver. Será que esse aí é o chefe daquela invasão a que Guru Klef se referia? Esse é o Águia de Altozan. Agora eu saquei. Quando não estamos dentro dos gênios, esses serão nossos trajes. Olá, meninas. Hã? Essa voz. Vério! Vério! Vério, eu não acredito. Que legal! Como você tem passado, Vério? Sem problemas. Anne. Puxa, que bom ver você, Vério. É. Mas, Vério, que roupa é essa aí, hein? Você não gosta? Ah, eu não disse isso. É que parece um príncipe de contos de fada. Então, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Você ficou chateado por a gente ter brincado com a sua roupa? Não. Olha, eu nunca disse obrigado. Grandes guerreiras de outro mundo, eu gostaria de agradecer a vocês por terem salvo o mundo de Zephyr e por terem realizado o grande desejo da minha irmã. Sua irmã? Então quer dizer que você é irmão da princesa Esmeralda? É verdade, a princesa Esmeralda era minha irmã mais velha. Então você é um príncipe mesmo? E por que não abriu o jogo? Porque nem eu mesmo me lembrava mais disso. Como é que é? A minha memória foi apagada quando eu ainda era muito criança. Eu cresci sempre achando que era um órfão. Comecei a me lembrar mais ou menos na época em que vocês acabaram com o Inove. Amy. Então, quer dizer que eu ajudei a matar a sua irmã? Não, não chore, Amy. Pouco antes da batalha terminar, eu ouvi minha irmã dizer... Vocês têm que acabar com isso de uma vez! Guerreiras mágicas, rápido! Minhas forças estão no fim! E em breve, Zephyr vai ser destruída para sempre! Minha personalidade está mudando! Vocês têm que me conceder este último desejo e acabar comigo de uma vez! Saga... Finalmente... Poderemos ficar juntos. Naquele instante, ela já não era mais o pilar de Zephyr. Era apenas uma mulher feliz por estar ao lado do homem que amava. Velho. Cada um tem uma definição de felicidade. Vocês não devem se sentir culpadas por nada. Velho. Quais foram as últimas palavras que ela disse a vocês? Ela disse muito obrigada. Uhum. A verdade é que naquele instante ela estava muito feliz. Bom, já chega. Agora é hora de encontrar o resto do pessoal. Ah, nós já encontramos o Clef e a Priscila e o Mocona também. Que bom. Mas não é nem metade do pessoal que está aqui. Hã? Estão aqui. Nós estamos bem. Com a confusão, todos em Zephyr se refugiaram aqui no castelo. Não entendi bem. Com todas as construções de Zephyr em ruínas, como pode o castelo permanecer intacto? A resposta é muito simples. É que esse castelo foi construído por todos aqueles com poder de pensamento mais forte em Zephyr, como o Guru Clef e outros feiticeiros. Poder do pensamento... Embora isso não vá durar muito. De fato, se Zephyr for destruída, então isso vai ser o fim de todas as coisas. Então o senhor está aí, não está? Como é? Não vai resolver aparecer? Não. Vamos lá. Que coisa feia. Larga. Larga de ser bobo. Larga do meu pé. Eu não vou. Não tem que ter medo, afinal, esta é uma grande reunião. As roupas que está usando são iguais às do Ascot. Você também é feiticeiro? Bom, eu... Será que não está dando para reconhecer? Este aqui é o Ascot. Quem? Como? Agora ele está assim, mas da última vez que vimos ele era assim, pequenininho. É que o Ascot queria impressionar você. Como? Puxa, que surpresa. Você cresceu mesmo, hein, Ascot? Eu agora, para olhar para você, tenho que ficar na ponta dos pés. Você está querendo me matar, Ascot? Perdão. E aquela senhora que parecia mais velha? Que senhora? Ah, você sabe, uma senhora. Se eu não me engano, chamava Alcyon. Marine, não é senhora, não é senhora, não. Cuidado, porque ela pode não gostar nadinha desse adjetivo. O paradeiro de Alcyon é desconhecido. Sumiu sem deixar pistas. E ninguém mais a viu depois que a batalha acabou. Entendo. Nossa, para onde será que ela pode ter ido? Bom, mesmo assim, estou tão contente de ver vocês aqui. O pior é que Zephyr não tem mais um pilar. até agora eu não entendi por que fomos convocadas de volta pra cá. Mas nós vamos lutar por essa terra que a Princesa Esmeralda deu até sua vida para proteger. Vamos ou não vamos? Você está ferido? O sangue não é meu. Eu já ouvi essa voz. Ainda não entendeu? Hã? Esse sangue não é do Landes, minha querida. Ah, uma fada! Eu sou sim, meu nome é Primera. E esse é o Landes. Au! Espere por mim. As pessoas me chamam de Lucy. Meu nome é Marine. E eu sou Anne. Muito prazer. Então são as lendárias guerreiras mágicas. Lantis, se você não está ferido, de onde vem todo esse sangue? De algumas criaturas que eu tive que abater. Criaturas? Elas ainda existem? Os monstros de Zephyr são espíritos ruins materializados. Neste momento, guerreiras, toda a terra de Zephyr está profundamente instável. Nossa! E quem é ela? Parece que ela não conseguiu chegar ao castelo a tempo. O Landes percebeu que ela estava em apuros e foi buscá-la. Oh! Você está ferido! Anne, pode ajudar? Posso. Nem Muito bem, pode ir tirando sua mãozinha daí. Saiba que eu posso cuidar muito bem dele, tá? Pó mágico! Uau! Que legal, Primera! É, eu sei. Afinal de contas, eu sou uma fada, não sou... Oh! Tomem conta dela. Lantis, espere! Por que você não avisou que ainda havia refugiados lá fora? Não imaginei que fosse necessário. Já ouviu mesmo. Só que não é a voz de Lantis, e sim a do irmão dele, Zaga. Irmão dele? Irmão? Eu quase morri quando soube. As vozes dos dois são iguaizinhas, não são? E eu que nem sabia que Zaga tinha um irmão. Ele, pelo menos, nunca apareceu para nós da primeira vez que estivemos aqui. Ah. Isso é porque ele partiu de Zephyr muito tempo antes de vocês terem sido convocadas para virem para cá. Partiu de Zephyr? Por quê? Ninguém sabe o motivo. Ele já tinha ido antes mesmo de eu ser escolhido como chefe da guarda da princesa. Tudo o que sei é que ele sumiu de Zephyr sem deixar vestígios. E eu, que vivia próximo a Zagar, também nunca ouvi ele falar nada sobre esse irmão. Nem eu. Eu só sei que ele retornou na mesma ocasião em que perdemos a princesa. E você sabe de onde ele voltou? Altozan. Altozan? Altozan? Em breve, muito em breve, Zephyr, sem a proteção de um pilar, vai sucumbir definitivamente. Eu sou e ainda não sou, embora muitos desejem que ele exista. マジックナイトと戦艦 NSX 絶対見てね。